Tilocuma será qualificada aquela quem recusa seguir receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida, cuida da rotina. Sou mesmo rejeita, bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o nome não te define, sua caça não te define, sua carne não te define, você seu próprio olhar. Que o nome não te define, sua caça não te define, tu carne não te define, tu eres tu próprio hogar. Ela desatinou, vai viver só. Ela desatinou, vai viver só. Palavra afimiavo de caça, conformada vítima. Prefiro queimar o mapa, traça de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. Que o nome não me define, minha caça não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Que o nome não me define, mi casa não me define, mi carne não me define, eu sou mi próprio hogar. Ela desatinou, vai viver só. Ela desatinou, vai viver como ela quiser. Que o nome não me define, minha caça não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar. Que o nome não me define, minha caça não me define, minha carne não me define, eu sou meu próprio lar.